aeronave asa fixa on beach. Gol 1621, aguarde manter, capitão. Ali mantém, 10621. Sala 318, sala 55, direita, 1219, sala. Salvador, boa tarde, eu estou na 319. Então, 3198, táxi de Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, eu vou no 648, cruza 115, seria possível voar Maceió? 48, agora estou fazendo ações no seu centro. Ok, continuamos no lado, obrigado. Até porque tem umas formações aí pro lado de Aracaju, a gente teria que manter mais ou menos a linha do litoral aqui, um pouco mais pelo mar aqui para ajudar. A gente estabiliza desvios, inicialmente vai manter que pro. Ah, o ideal realmente seria a prova de Maceió. Seria... já te digo aqui, só um pouquinho. Trouxe Salvador, 621, na Dael. 621, bom dia. Contato radar, você é da Dael, subou 360. 360, sente, bom dia. A ideal da presente seria a proa 056 pro gol 648. Gente, completo, está livre de desvio, o 648. Muito obrigado. Ela é a mesma de Maceió, certinho. 040, alinhagem de vídeo para a gente na 0, vento 130 graus, 8 mais. Do 648, após desvios, sou de Mike Oscar 363. Opa, muito obrigado após desvios, Mike Oscar 363. Do 648, obrigado pela gentileza pela nossa. 140 ao 01, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. 6140. 2685, voo, 648, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Oceania 6140. Oceania 6140, contato no radar, sai da Pouca, subou 350. A Pouca 350, Oceania 6140. É 140, pode voar direto a Aracaju? Aguarde de coordenação, já estou sendo. Gente, está autorizado, reporta o término, guardião. Chinelo 6140, direto Mike Oscar 363. Direto Mike Oscar 363, Chinelo 6340. Muito obrigado. Gente, Lima Palma meu, corredor Veracruz, após Zero Lagos, reporte Paripe, 1.500 pés, o ajuste 1-0 no 3. Lima Palma meu, pode reportar se a pista 1-7 já está liberada? Já está liberada, o Lima Palma meu, o vento de 150 com 8 nós. Palma meu, por gentileza, se for possível, uma proa direta para base pela direita da 1-7, quanto possível, eu gostaria para evitar a rota do Urubu. Gente, copia Congonhas 380. Copia. Autorizado para Congonhas, nível 380. Decola da 1-7, curva direita após a decolagem, no perfil da saída da AEL. Leda, transição Motiva, intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.35, torre em 1-18.95, aciona 5-0-1-2 no transponto. Luiz Santa Brava, autorizado com Congonhas no 380, decolando da 1-7, curva direita, na saída da AEL, Leda, transição Motiva. Após isso, Pêndulo 1-0. Controle Salvador 1-1-9-3-5, torre 1-1-8-9-5, vai acionar o 5-0-1-2, o Whisky Oscar Bravo. Whisky Oscar Bravo, correto, já possui POB? Pega aqui, senhora, CBN. Gente, para acionamento táxi, torre transfere, o ajuste 1-0-1-3, tem um bom voo. 1-0-1-3, transfere torre para acionamento, Whisky Oscar Bravo. liga 01. Decima 1, alterna 13325. Estacionamento, Bono 094, posição 1-0. Bono 094, autoridade, reporta táxi. Salvador, Chiné 6200, chegada Mari, desce para o nível 050. Papá Romeu Lima, Salvador. Confirme se é para o Lima, Alfa Romeu. Negativo. Papá Romeu Lima, Salvador. Salvador, Oxanel 6200. Pode voar, Itaque? 6200 para o Itaque, 50. 50, Itaque, obrigado. Oxanel 6140. Temos centro Recife na frequência 128. Posição 126, decimal 8, 5 alterna, 125, Alexandre. Afirmativo, com Recife agora, 2685, 2545. Muito obrigado. Bom dia, é um rota. São 319, não escuta? Por gentileza, aguarda para início do pushback. Estou com a aeronave da Gol já finalizando o push no 1-0, irá taxar a retaguarda. Após a mesma, a retaguarda tem nível do push, que? Após o gol, então. Está pronto, Bono 094, 181, 3,5, alterando Teresina. Bono 094, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre, 118.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Pode principal Índia, pode ser 895.013, voo no 094, bom dia. Bom dia. 8.95. 1.895, muito, muito obrigado mesmo. Torres Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu, Lima Alfa Romeu, com proa de base pela direita da 17. Gente, Lima Alfa Romeu, ajuste na 03. Reporta na final da 17. Voltará na final da 17. Pode fazer uma curta final? Abrimos. Gente, curta final da 17 autorizado. E para informar o término de reboque. Gente, frequência livre, América 229, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, voo no 094, ponto 0610, próximo. No 094, bom dia, autorizado, Aniane Decolar, sistema 0, vento 140 graus, 7 mais. Autorizado, Aniane Decolar, no 0, voo no 094. Depois de SAP, pode prosseguir para a Duna 2000, Oceania 6200? Afirmo, 6200, pode SAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador, liga nesse. Vai reportar, 6200. Lima Alfa Romeo, livre pouso 17, vento 170 graus, 79. Livre pouso, Romeo. Decolada 04, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Bom dia. Com 094, passa 1500 pés na Momon. Com 094, bom dia, contato radar, ceda Momon, subo 370. Momon acendendo 370, 094. Lima Alfa Romeo, solo 15, autorizado backtrack para baixo, reporta a pista lixa. Autorizado backtrack, reportará a pista lixa. Da torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. E aí, 895, obrigado. Papa Romeu Whisky, Oscar Bravo, para acionamento, 06 a bordo, pátio da EBTA. Piado 06 a bordo na EBTA, livre acionar para o táxi, chame a torre em 198, decimal 95. Afirmo, para o táxi, chame a torre em 198, decimal 95, Whisky, Oscar Bravo. É, 625, boa tarde. Você está cruzando 210 para o 200, na proa de mare. Bem, se chama 6255 na proa de mare, agora para o nível 050. 050, 6255. Salvador, muito bom dia, Dupla 207, mamãe. Dupla 207, bom dia, informação agora em curso a November, apenas mudança no ajuste no 0 no 3, copia Guarulhos 360. Afirmo, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, transição Motiva, intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5027 no transponder. Estou autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, com curva direita, saída da EL, rede Motiva, intercepta pêndulo 1-0, via rota do plano, 10935 ao controle, 5027 ao transponder, ajustado 1.300.4207. Azul 4207, correto, portão 3, chama pronto para o estacionamento. Bravo, 118, decimal 95, por gentileza. O Escócio Bravo ainda mantém a frequência do solo? Chamem 118, decimal 95. Whisky Oscar Bravo, prossigo. Até a Papa autorizado, reporte para ingresso. Whisky Ocean, né, 6200, cheque trem, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 7 mãos. Ok, baixado e travado, livre pouso no 0, o Ocean, né, 6200, é 150 com 7 nós, é isso? Ah, sim. Obrigado. Tá 3191, decolado aos 20, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Trole Salvador, tá? 3191, decolado, passando 2000 na escuta. 3191, bom dia, contato radar. Saída da EL, subou 340. Dael, sobe ao 340, pode voar direto, Leda? Curva direita, Leda, 3191. Está presente, voando Leda, 3191, obrigado. Azul 4082, chegada Mari, desça para o nível 090. Mari, descendo ao 090, toma reduzido 2-0-0-0-0. Gente, seu número 4 na aproximação. Quiosca Bravo, autorizado, ingresso, táxi à esquerda e a pista, reporta a cabeceira 17, alinhado e pronto. É, tentando uma viatura, está cruzando a cabeceira 17, já está efetuando o cruzamento. Dia 200 ao 23, 19 e 1219, pronto. 219, 62, 00, cuidado, daqui a pouco. Paulo Salvador, bom dia, o Xanier 6200, Droid, direito, está na sua escuta. Xanier 6200, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, 6200. Oscar Bravo, livre decolagem, pista 7, o vento 180 graus, 8 nós. Estacionamento azul 4207. Azul 4207, autorizado, reporta ataque. Autorizado, seu táxi 4207. Whisky Oscar Bravo, decolado aos 25-1935, Roberto. Controle 1935, Whisky Oscar Bravo. Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo, na saída da El, decolado com 7. Boa tarde, Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo, contato radar, saída da El, subo 380. 380, Oceanero 6255, desça para 2000 pés, ajuste 0193, reporte localizador do estudo. 2023, aí, portal localizador 6255. Voo 1864, via Mares, desça para 3000 pés, ajuste 0193, reporte no localizador. Via Mares, 3000 pés, 1003. Azul 4208, desça para 4000 pés, ajuste 0193. Bom dia, voo 1162, chega da Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, 1162. Azul 4082, chega da Mari, desça para 4000 pés, redução para 2209. Desce a 4000 pés, reduz para 2209, azul 4082. Monte Espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. No 0 no 3, de Angel, Monte Espera 14, 195, 4287. Controle TAR 3191, é possível voar Porto Seguro, está presente? Pede coordenação já para o centro, ou esse Oscar Bravo? Não, foi o TAR 3191 que solicitou Porto Seguro. Ah, sim. Aguarde coordenação já para o centro, TAR 3191. Tá, escuta, obrigado. Dom 864, reduza para 1809, vai seguir um Airbus 319, só frente, meia dúzia de milhas à frente. É, tirando 80. Bom dia, azul 4207. Azul 4207. Autorizado a alinhar. E descolar, então, 0, vento 1, 0 graus, 8 mais. Autorizado a linha de fogo no 0-0-0-0-0-0-0-0. Lima. 050 nível, ciente para Salvador, reporte atingindo o Romeu Romeu Lima, operação é visual pista 10, ajuste 0-1-3, ILS X-Ray. Bom, 864, desça para 2000 pés, ajuste 0 no 3, reporte no localizador. 2000 reportará no estabilizador 4. 1962, autorizado agora descer para o nível 060. 060, 1962. Localizador SLA 6255. Sinal 6255, LVLS, chama de torre 1985. 2895. Azul 4082, vetoração para o sequenciamento, Vena Proa 045, limite ao localizador, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Limitado pelo localizador, Vena Proa 045. E desce para 2.000 pés com 1.013, azul 405. Romeu, Romeu Lima, acione o código 0245. O 3191, chega agora o centro Recife em 1251, alterna 3325 e solicite direto ao centro pro AD Porto Seguro. 1251, 3325, obrigado, Valeu. Azul 4082, reduza para 1709. Redução para 1709, azul 4082. Sim, controle, azul 4207. Aos 34-1935, aliás. 1935, aliás. Chinelli 255, cheque o trem, pouso autorizado, 90, vento 160 graus, 8 mais. Ele pouso 90, baixado, travado, 6255. Azul 4207, contrato do radar, saída da Elcio, voo 360. Salve, 360, 4207. O 4082, para o localizador direita, pro 080, reporte estabilizado. 080, localizador, vai reportar estabilizado. Azul 4082, já mantendo 1970. 7. Mandou 864, estabilizou. 864, de VLS, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Papa Romeu, isso já está bravo, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13325. Chamar o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 13325. Nação November, copia Galeão 360. Copio. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Irumi. Após Irumi, conforme rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35, aciona 5056 no transponto. Autorizado 360, Galeão, decola 10, vai direito, Israel, Leda e Runa, quadruplano. Controle em Salvador, 19 decimal 35. Transporte 5056, agora no 5056. Na aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ajuste na 090. Chega a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Azul 4082. Externo, baixo travado, 864. 564. 6255 aos 35, direita, 121, decimal 9, Elson. Livrar 219, 6255. Gol 1864, passando 1000 pés, aproximadamente 1040, 50 pés, plano de Urubu. Quente. Salvador 6255, Gol Chané, livrou. Chané 6255, táxi Alfa, Juliette, portão 09. 4082, na escuta? Escuta, azul 4082. Falava que o Prefed informou que aproximadamente 1000 pés, passando externo em uma milha e meia, tem um bando de urubus. Obrigado pela informação, vamos observar, azul 4082. Solos 37, direita 121, decimal 9, pessoal. Direita 219, Lima, via Mares, deixa para 2 mil pés, ajuste 10, no 3, reporte localizador. Um 0 no 3. Dá presente voo Idona, o Romeu Velho Lima, e deixa para 2 mil pés. Cam 3895, bom dia, November confere, copia Guarulhos 340. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda Motiva. Intercepta Upperzulu 1-0, Papa Alfa Índia, direto Umbate, Upperzulu 44 e Pagog. Controle em 199 decimal 35, aciona 5064 no transponto. Então, Guarulhos no 340, rota do colono de voo, decola do 90 com curva direita da Elida Mótima. Upperzulu 190, Papa Alfa Índia, Umbate, Upperzulu 44, Pagode. 1935064, da 3095, estamos no 02. Então, 3895 correto, portão 2, chama pronto, espere que seu nome é. Solo Azul, livrou Azul 4082, jornal, uma boa tarde. Azul 4082, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4082. Estabilizar, Nova Maialete, voo 1162. Sou 1162, Liderete, chame torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1 no 68. Colono 62, bom dia, ajuste 90 no 3, check 3, pouso autorizado 90, vento 170 graus, 8 nós. Ok, pouso autorizado na 90, informa bastante, checando Gol 1 no 62. Salvador, Gol 55B, pushback acionamento, posição 4. Colono 556, coordenando com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Azul no portão 01, tem livre pushback acionamento, é quarta tarde. Parqueamento do Azul, autorizado se tiver questionamento, colono 55B. Ah, o meu vidro do Hotel Delta, prossiga. Ah, o meu vidro do Hotel Delta, em rimar, prossegue a 500 pés, decolagem em coordenação com a torre com proa sul, após litoral sul, em coordenação com controle em 119 decimal 35, torre em 118 decimal 95, aciona 0121 no transponder. A bordo para o acionamento e decolagem a partir da RIMAR, chame a torre 118 decimal 95, ajuste em Salvador no 0 no 3 do vidro Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, bom dia. Aciona a chama pronto para decolagem. No 162, solo aos 44, direito no 219, solo. Direito 219, no 162. Lima, Livelete, chama sua 1895. Nossa, Juliette, 10, 1162. Bom dia, Romeu Lima. Papá, triplo Romeu Lima, bom dia. Ajuste na 0 no 3, confirme tensões. 1-0 na 7. Então, uma 7 seria livre, uma 7, ok? 7, a porta para o cancelamento, Romeu Lima. Lima, bota lá. Lona 556, ataque via Índia, ponte para a torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. 0 no 3, gente, autorizado ataque, Índia, ponte espera a torre, 118, 95, 556, ataque. Sr. Helm, a Lima passou bastante perto, avisou a Poponha. Preciso lá ser à direita no 7. Plano cancelado às 47, autorizado por vara esquerda para uma base pela direita, o triplo Romeu Lima. Prossiga, guardião 01, prossiga. Puta 01, prossiga. Bom dia novamente, puta 3, 8, 9, 5, 0, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Plano 3895 no portão 02 autorizado, reporta táxi. Obrigado, Lista Amarelo, 3895. Ave girando base pela direita da 17, está visual para mim? Gente, é... 01, então decola na vertical do pátio 4, reporta fora do solo, sem interferir com a sinal 17 e com a pista 17, ok? A Vênus já está operacional. Prossegue com o mesmo, pode deixar no 0 para a paracolagem. Final curta, Marcelo, Ronda Lima. Ajuste do altímetro 013, reporte final para pouso e confirme pessoas a bordo. Estar decolando, não interfere. Plano 556, a linha e decola 10, 180 com 9. Obrigado, linha decolada 10, plano 556. Romeu Lima, solo ao 50, segue para o bate 5. Direita, frequência livre, estacionar, bom dia. Salvador, 170 graus, 8 nós, reporta fora do solo, Vitor Hotel Delta. Fora do solo, Vitor Hotel Delta. O Delta já fora do solo, está visual com o aeródromo. Sete, o Vitor até o Delta, fora do solo, fora proa sul. Aguarda, tem que controle, a porta primeira, final 90, Vitor até o Delta. 63, informação November, copia Ilhéus, nível 180. Ilhéus. Gente, só confirma o nível solicitado, foi 180. 220, confirmando. 7, aeronave também, helicóptero Alfa Serra 50 de São Gonçalo para Undina. E reporte final para pouso, ajuste 0013, vai de 107. 156, decolada 52, 1935, boa viagem. 135, obrigado, gol 156. Operação Delta já está próximo do shopping Salvador Norte, aguardando. Visual autorizado, cruzamento, reporta livrando final na Delta. Reporta lá livrando no zero, visual da Delta. Bianco, linha do litoral, reporte farol da Barra. Reportará farol da Barra, pelo linha do litoral, 01, a escuta permanente. Salvador, gol 556. Gol 556, contato radar. Saí da Dael, suba o 360. 360, pode voar a Dael? Pode de Dael, gol 556. Quem voa Dael, gol 556. Salvador, eu tenho 3295. Nós temos 186 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. TAM 3895, táxi via Índia, ponte espera a torre, 118 decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Informativo, padrão agora, como empresa, direita Índia, 3895, controlado, 3895, obrigado, bom dia. Ponte. Onde é teu retorno, Brasil? Salvador, bom dia, gol no 962, nível 210 para 150. Gol 962, bom dia, chega da Mari, desça para o 050. 050, chega da Mari, solicita a turma da frente. Inicialmente para o ITAP, para o 50, gol 962. ITAP, nível 050, gol no 962, obrigado. Bom, ali, é o Papá Romeu, Vitor, até o Delta. Vitor, até o Delta, tem a linha do litoral, reponte para o regresso. O Vitor está anotando, farol Itapuã, se autorizado, Pituaçu, paralela, 500 pés visual. É presidente livre, Pituaçu, paralela, Vitor, até o Delta, reponte para o regresso. Reportará, regresso, Vitor, até o Delta. Após o decolagem do guardião lá de Guilherme, que é o nome do Delta, o Martinho Delta.